Romeu Lima, confirme se vai pousar na 10 ou na 17. Sim, é de Romeu Lima. Salvador, boa noite. Na 3, fazendo de pronto. 3858, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado sinal INF, foi reportabilizando o localizador. Foi autorizado, já estabilizado o localizador 3858. Romeu, Romeu Lima, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. Alfa, próximo, Mojilete, Timento, 3-0. Mojilete, 06, é 3-0-6. Passaria do 2274 para fazer o funcionamento para a minha utilizado, TAM 3858. TAM 3858, complete a final, chame torre 11895. 95488. Passaria do 2224, por enquanto, está segundo de 22, alterna Fortaleza, 3,50 de autonomia, passaria do 2227. Romeu Lima, vetoração para final da 10, curva esquerda para o 010, limite curso localizador. Número 1 para pouso, Romeu Lima. No meio no 3, a saída com transição em leve, Arbor, curva direita, confere? Romeu Lima, plano de voo modificado ao 2305, desça para 1.500 pés, ajuste 10, 16. Confirme, Romeu Lima. Itapuã, mais próximo terminal da esquerda direita, no certo. Ciente, Romeu Lima. Salvador, boa noite, TAM 3858. O farol está pronto. Gabi do aula, né? Sente, Romeu Lima. Juliette para o 02, são 3858. Paulo Web, 2237. Copia, Companhia deve decolar da 1.0 por para direito, controle 208, transponte 1.2, está na ponte número 4, leste 58. Ação de identificação, desça para o nível de voo 050, autorizado, chega da Mari. Ok, para o 050, chega da Mari. Obrigado, 398. Só para a informação, estamos transportando ordem de saída. Sim, chegou no 398. Ação de identificação, autorizado chegar na Mari, desse nível de voo 060. O ideal, 060, vamos descer, mais 325218. 528 também, sexta alfa. Salve Salvador, gol 163, instruções para o táxi, COB de 148. Economia de 3 horas e 40 minutos, alternado com fim. Gol 1613. Meia 148. 2395.0, boa noite. Boa noite, 85, táxi Galeão 3:55, 188 a bordo. Bate o Indial, ponto de espera da 10895, voo no 885, senhora, obrigado, boa noite. Passaredo 2224, chame Centro Recife, 12685, alterna 12398 da presente, direto Duna. Da presente, direto Duna, muito obrigado. 398. Lembrando o 90 para 060-5218. Gente, 5218. Web 5827, na ponte 4, que estiver em treinamento. Tem condição de voador, nós autorizado. Também durante a descida, mantendo 240, iremos reduzir apenas a 4 milhas de duna. Trip 5218, número 2 na aproximação, o tráfego procede a 1 hora, 10 milhas, um Boeing 737 Eletron. 75218. Boa noite, Xené 6310 para Recife, nível 370, cliente da Alfa, pronto, agora. 3, com a saída Arbor. Gol 1613, contato radar, saída Arbor, submantém a nível de voo 360. Subindo por 360, com Arbor, gol 1613. Solo Web 5827, 117 a bordo, 137, 340, alterna com 20 para trás. De alfa, quando espera 118, 95, 57. Tango Romeu Tango Golf, deseja prosseguir direto Ilhéus? Passando 5000, é o Gol 1398. Gol 1398, desça para 2000 pés, ajuste no 016. Ok, para 2000 pés, 1016, muito obrigado. O 98. Romeu Tango Golf, da presente direto Ilhéus. Romeu Tango Golf, autorizado a subir para o nível de voo 065. Gol 1613, da presente direto Elefa. Elefa, 1613. Olha, Salvador, boa noite, mano, 885. Gol no 885, contato radar, saída da Elfa, me mantém a nível de voo 360. Da El 360, boa noite. Gol no 398, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizando o localizador. Ok, reportaremos estabilizado 398. Trip 5218, desça para 3000 pés, ajuste no 016. 3000, combi 16, 5218.